Djokovic seguiu assim tranquilamente para a segunda ronda do Roland Garros. O mesmo caminho segue Roger Federer, que por 6-3, 6-4 e 7-6, com 7-3 no tiebreak e em 120 minutos, deixou pelo caminho o espanhol número 41 do ranking ATP, Feliciano López. Noutros encontros ainda, o destaque vai para Victor Anescu, da Roménia, que bateu o francês Benoît Paire pelos parciais de 7-5, 4-6, 6-1 e 7-6 com 7-4 no tiebreak. Victor Anescu vai defrontar na segunda ronda do qualifying Novak Djokovic, precisamente. Juan Martín del Potro deixou pelo caminho o tenista Ivo Karlovic. O tenista checo ainda esteve em vantagem depois de bater por 6-7 com 7-9 no tiebreak o jogador argentino. Argentino que depois recuperou com 6-3, 7-6 e 6-4, passando assim à segunda fase do Roland Garros. Richard Gasquet ainda também merece destaque por ter eliminado Bjorn Paul, da Alemanha, pelos parciais de 7-5, 6-3 e 6-0. Um jogo que, apesar de aparentar pelo resultado ter sido simples, foi na verdade um jogo complicado para Richard Gasquet. Quanto a Gael Monfil, o número 9 do ranking ATP, bateu Stepanek pelos parciais de 4-6, 6-3, 7-5 e 6-0. Um jogo igualmente complicado para Gael Monfil, que começou a perder, inclusive, a partida, perdendo o primeiro set, como já dissemos, por 4-6. Michel Audrey venceu, aliás, perdeu com o belga Steve Darcy pelos parciais de 6-7, com 5-7 no tiebreak, 6-3, 6-3 e 6-3. O destaque na secção feminina vai para a vitória de Carolina Wozniacki. Não é tanto pela vitória que categoricamente eliminou a sua adversária, é mais porque Kimiko Datkrun é a mais velha tenista a participar num Grand Slam. Tem 41 anos, é número 60 no ranking ATP e é japonesa. Mas não conseguiu fazer frente à número 1, a dinamarquesa Carolina Wozniacki, que tem apenas metade da idade de Kimiko, bateu a sua adversária por 6-0 e 6-2. Um resultado categórico para a tenista número 1, que segue assim em frente para a segunda ronda do Roland Garros. E neste fim de semana realizou-se mais uma jornada, a 28ª do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hockey em Patins. Uma jornada que só vai ficar completa amanhã com os jogos Porto Física e Candelária Sporting de Tomar. Recordemos que quer Porto, quer Candelária estiveram nas meias finais da Liga Europeia em Hockey em Patins na sexta-feira e só regressaram mais tarde a Portugal. Portanto, só completará a jornada 28 amanhã com a realização destes dois encontros. Ora, quer Porto, quer Candelária jogam em casa e convenhamos que, sobretudo para o Porto, este pode ser um encontro decisivo, já que estamos apenas a duas jornadas do final do campeonato da época de 2010-2011. Vamos aos resultados, entretanto, já conhecidos. Porto Santo Sade 5, Académica de Câmara 4, Limianos 1, União Desportiva Oliveirense 7, Golpilhares 5, Juventude de Viena 4, Hockey Clube de Braga 8, Hockey Clube de Barcelos 13, o resultado mesmo para Hockey Patins invulgar, um derby minhoto com muitos golos, 21 ao todo, Académico de Espinho 5, Valongo 4, Benfica 8, Dramático de Cascais 6. Como já disse então, Porto Física e Candelária Sporting de Tomar realizam-se nesta quarta-feira. O Benfica lidera com 76 pontos, mas recordemos então que o Porto tem menos um jogo. Porto que está em segundo com 73 pontos. E se o Porto vencer, porque em confronto direto está em vantagem, retoma o primeiro posto. A União Desportiva Oliveirense está no terceiro lugar. A equipa Asmense tem atualmente 66 pontos. Quanto ao Sporting Tomar, que também tem um jogo a menos, tem 25 pontos. E em caso de vitória, pode já garantir a manutenção para a época 2011-2012 no escalão máximo de Hockey em Patins. Atualmente, os tomarenses têm 25 pontos e vão no 14º lugar. Mesmo que a Académica de Câmara tivesse vencido um resultado que até nem se verificou, a equipa academista não conseguia, pelo menos para já, mesmo que o Tomar perca, a alcançar o 14º lugar. Mas, como Académica de Câmara até perdeu, a equipa de Câmara tem então 20 pontos e está a 5 da equipa do Sporting Tomar. O mesmo é dizer que, para além de a Académica já não depender de si, podem ver confirmada a descida à 2ª Divisão, caso o Sporting Tomar vença amanhã nos Açores a equipa do Candelária. Quem já desceu da divisão foi a equipa da Associação Desportiva de Imigrantes, que tem apenas 18 pontos e já não tem hipótese de lutar pela manutenção, já que tem menos 7 pontos que a equipa do Tomar, que ainda não jogou. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, os resultados dos campeonatos nacionais da 2ª e 3ª Divisões de Futsal, que conheceram neste fim de semana o seu término na época de 2010-2011. Realizou-se a 26ª e última jornada destes campeonatos e as suas 6 séries, 2 na 2ª Divisão e 4 na 3ª. Com os seguintes resultados: 26ª jornada, 2ª Divisão, Série A: Boa Vista 8, Futebol Clube da Foz 1, Póvoa Futsal 1, Junqueira 1, Chaves Futsal 8, Bairro do Bom Pastor 4, Farlab 2, Cubão do Lobo 1, Lameirinhas 7, Nogueiró 2, Académica de Coimbra 2, Sporting de Braga 1 e Viseu Futsal 2001 8, Lamas Futsal 3. Classificação final: 1º, Braga com 60, 2º, Académica com 58, 3º, Chaves Futsal com 49, 4º, Boa Vista com 48 e 5º também com 47 pontos está em 5º, o Viseu Futsal. 6º com 40, Póvoa Futsal. 7º com 37, o Futebol Clube do Foz. 8º com 34, o Covão do Lobo. 9º, Farlavo com 30. 10º, Lamarinhas com 29. 11º, Bom Pastor com 24 pontos, 12º, Nogueirão com 23. 13º, Junqueira e 14º, Lamas Futsal. Ambos com 22 pontos. Esta é a classificação final. Na Série B, a única derrota do Leões de Porto Salvo aconteceu já depois de garantir a subida histórica à 1ª Divisão e também na última jornada. Ora, com os seguintes resultados, a que foi esta a 26ª jornada: Vila Verde 2, Bar da Boa Esperança 2, Independentes de Sines 4, Associação Recreativa Amarense 4, Operário 9, Loulotano dos Esportes Clube 1, Albufeira Futsal 6, CPCD 5, Os Torpedos 2, São João 4, Leões de Porto Salvo 5, Desportivo de Louros, ou Sportivo de Louros, não é dizendo, 7. O Leões de Porto Salvo lidera com 60 pontos, 2º, Operário com 67 e 3º, o Sport Lisboa e Olivais com 64 pontos. 4º, Louros com 48, 5º, Dramático de Cascais com 48, 6º, o São João de Ver com 38 pontos, aliás, o São João, peço desculpa, Centro Social de São João com 37, Amarense com 37 pontos também, Os Torpedos com 36, CPCD com 29, Albufeira Futsal com 29 também, Barra da Boa Esperança com 22 pontos, Loulotano em 12º com 16, 13º Vila Verde com 13 e 14º e último, os Independentes de Sines com apenas 7 pontos. Faltou aqui nesta enunciação de resultados um resultado, eu já peço desculpa, o Sport Lisboa e Olivais 7, Dramático de Cascais 3. Agora vamos para a 3ª Divisão, Série A: Desportivo das Aves 5, de Amigos de Serva 2, Carrageira de Anciães 2, Gualtar 2, Valpaços Futsal 5, Escola Profissional de Braga 6, Macedense 7, União de Paredes 4, Piratas de Crexumil 7, Clube de Futebol de Nogueirense 1 e ambos os Rios 3, Contacto 4. Classificação final: Escola Profissional de Braga com 51 pontos, em execução com os Piratas de Crexumil. O 3º é Macedense com 50 e o 4º, os Partidos das Aves com 49. O 5º é a Fundação Anual da Costa com 46 pontos. 6º, União de Paredes com 40, 7º, Contacto com 37, 8º, com também 37 pontos, está a equipa do Gualtar. 9º, Valpaços com 32 pontos, 10º, com 27, Carrageira de Anciães, 11º, Nogueirense com 16, 12º, ambos os rios com 9 e 13º e último, Amigos de Serva com 13, aliás com 3. Recordo que nesta Série A, porque houve a existência de um clube, há apenas 13 clubes em competição. Ah, enfim, havia porque já acabou esta temporada. Série B com os seguintes resultados da 26ª e última jornada também. Ora, vamos aos resultados. Coimato 1, Alheirense 1, Cortegaça 15, Pinheiro 0, Futsal 5, Tabuaço 1, aliás, Futsal das Meias 5, Tabuaço 1, Associação Académica de Leça 6, Val de Câmara 1, Ocela 5, Gafanha 6, Gondomar 10, Monte das Pedras 2 e Rio de Moinhos 4, Associação Basquete Clube de Nelas 9. Coimato e Val de Câmara acabaram ambos com 56 pontos, sendo que o Coimato vai na frente, ou ficou na frente, por confronto direto. Terceiro, Associação de Basquete Clube de Nelas com 53. Quarto, Tabuaço com 52. Quinto, Cortegaça com 52 também. Sexto, Ocela com 43 pontos. Sétimo, Gondomar com o Futsal Clube com 41. Oitavo, Futsal Azemais também com 41. Nono, Associação Académica de Leça também com 41 pontos. Décimo, Olhadense com 39. 11º, com 27 pontos, está a equipa da Gafanha, o Grupo Desportivo da Gafanha. E depois, 12º, Monte das Pedras, com 12. 13º, Rio Domingos, com 13. E 14º e último, o Pinheiro, com 6 pontos. Vamos à Série C, com os seguintes resultados, também na última jornada. Os Patos, 7. União Desportiva de Leiria, 5. Elétrico, 1. Eireira, 4. Estrenato da Benedita, 7. Ladoeiro, 6. Unidos do Cacém, 4. Clube Atlético e Desportivo do Coruche, 2. Granja do Homeiro, 5. Caldas, 4. União de Progresso de Vendas Novas, 0. Associação de Moradores da Portela, 2. E Grupo Recreativo Vila Verdense, 2. Bolinhosa, 3. Ora, com esta combinação de resultados, a classificação ficou ordenada da seguinte maneira. Eireira, 76 pontos. Segundo, Vendas Novas com 53. Terceiro, Bolinhosa com 52. Quarto, Elétrico com 45. Quinto, União de Leiria com 41. Sexto, com 40, o Estrada da Benedita. Sétimo, Caldas com 36 pontos. Sétimo, Associação número 2 da Portela também com 36 pontos. Vila Verdense com 35. Ledoeiro com 31 em décimo. 11º, Patos com 31. 12º, Unidos do Cacém com 27 pontos. 13º está, ou ficou, a Granja do Almeiro com 22 pontos. E 14º, com apenas 4 pontos, ficou a equipa do Coruche. Mas há um clube que ainda ficou com menos pontos no final desta... Aliás, até há dois. Já aqui falamos no Amigos de Serva. Vamos agora à Série D com os seguintes resultados. Mais uma jornada, 26 derrotas para o Sport Clube Mineiro Aljustre Sardense. Nacional 2, Sassueiros 3. Sonâmbulos 3, Os Vinhais 4. Benfica, Casa Benfica de Vila Real, Santo António 6, Aljustre Sardense 2. Santo Estevão de Tavira 1, Inter Vivos 4, um derby algarvio. Capelense 5, Sapalense 3. Fabril de Barreiro 7, Quinta dos Lombos 3, aliás. E Piedense 4, Associação... Aliás, Piedense 10, Associação Desportiva da Quinta do Conde, 4. Classificação final da Série D da 3ª Divisão. Grupo Desportivo Fabril do Barreiro com 70 pontos, em primeiro lugar. Segundo, a Quinta dos Lombos com 61. Terceiro, os Vinhais com 57. E quarto, os Sassueiros com 55. A equipa da Quinta do Conde, aliás, peço desculpa, já que a equipa do Sassueiros tem 45 e não 55 pontos. Quinta do Conde com 41. Inter Vivos com 37. O Sonâmbulos também com 37 pontos. E Nacional com 35 pontos. A Casa do Benfica de Vila Real de Santo António tem apenas, ficou apenas com 35 pontos também. Tantos quantos Nacional. E mais um do que o Santo Estevão de Tavira, que ficou com 34 pontos. O Pedense ficou com 28. E ficou então no 11º lugar. 12º, Capelense com 27. 13º, Sapalense com 15. 14º e último, como já disse, antes de dizer até os resultados, o Sport Clube Mineiro Aljustre Sardense com apenas 0 pontos em 26 jogos, ou seja, 26 derrotas. E o Desporto Adentro termina por aqui. Porque estamos amanhã às 8 da noite e não às 10 como hoje. Fique bem e até lá!